dia, Bravo Contango. Contato radar agora passando posição Conde, mantenha nível 060. Vou ir na proa do VOR e chamo no Porto Delta. Salvador, bom dia. Jet 6749, informação Foxtrot. Bom dia, Web 6749, copia 340 para Guarulhos. Por favor, Web 6749. Ok, Web 6749 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. A primeira aerovia APRA Zulu 16 até Belo Horizonte. Após segue direto para a posição Trive. Em seguida segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El. Em seguida para Leda e Bride. O transponder é 5153 e o controle em 120.8. Coteja. Objeto 6749, autorizado Guarulhos, se abre Bravo Golfo Romeo, nível 340. Primeira aerovia para Zulu 16, após voa Bravo até o Zulu, após voa Trive, após conforme o plano. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, após voa Leda, após voa Bridge. O código 5153, o controle é 1208. Objeto 6749, gate 5. 6749, correto o cotejamento, chame pronto para acionamento no 05. dia, Web 5717, copia o 340 para o Galeão. 340, pronto, para 4. Ok, Webjet 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Apezulu 10 até SMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Lida e Bridge. O transponder é 5155 e o controle opera em 120 decimal 8, corteja. No 7 correto, confirmando 5155 é o transponder, chame para o acionamento. 5155, transponder, confirmado, chamará acionamento do gate. Salvador, objeto 6749, espera acionamento do gate 5. Autorizado, 6749, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, objeto 6749. Dia, o Webjet 5898 para assistir a informação Foxtrot, autorização para compra. Bom dia, 5898, está autorizado para Confins, nível de voo 340, aerovia Apozulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5156 e o controle em 120.8, corteja. 340, Apezulu, 16, decola da 10, curva direita, posição da EL, Leda Bridge. 5156208 é o controle IP 5898. 5898, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 2. 5898, objeto. 6749, solicito táxi com 138 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com RIM. 138 a bordo, tá livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem, web 6749. 30 táxi pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, web 6749. Do FGN 5898 para inspecionamento, posição número 2. 5898, após o táxi da companhia sua retaguarda, está autorizado o push, chama para o táxi. Gente, pode passar na companhia, está autorizado o push para o 5898. 5898, informa também o QNH 10, 16, ok? 16, obrigado, 5898. Próximo ao ponto, espera da 6749, está autorizado a linha I decolada 10, venta de 160 graus, 8 nós. Autorizado a linha I decolar, pista 10, objeto 6749. Bravo Alfa Tango 8, pode pousar na pista 10 ou 17? 10 mesmo. Aguarde ao número 2 no setor, expectativa de 3 minutos, ok? 5717. Web 6749 decolou aos 59, o controle em 120 decimal 8, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia. 6749. Objeto 5898, tá com 69 a bordo, 3 horas e 12 de autonomia, alterna Guarulhos. 69 a bordo, 3 e 12 Guarulhos, tá livre o táxi à direita, chame para a decolagem no ponto de espera. Direita, ele é ponto de espera, vai objeto 5898. 5717, coordenei com a equipe Solo, após a aeronave da companhia Sua Cauda, está autorizado o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 016. perdão, no 01M7598. Web 5898, autorizado a linha decolada 10, vento é 160 graus com 8 nós. A linha decola, Web 5898. Bravo, Papango, por esquerda na pessoa 250, seu limite agora é o localizador. 250, limite está pelo lock, o Bravo, Papango. Solo, objeto 5717 para o táxi, está com 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 08 a bordo, livre do táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, o 5717. Livre do táxi à direita, chamar no ponto de espera, 5717. Web 5898, decolou 04, controle em 120-8, boa noite. 208, boa noite. Boa noite, controle, objeto 5898. Coloque na sua escuta, possibilidade de voar direto, Leda. Fala, bom dia, Web 5898, contato radar, autorizado Leda, vou para 340. Sessão 340, voa direto, Leda, objeto 5898. Bravo Fatango para o localizador, esquerda na proa 160, informe estabilizado. 160, reportará estabilizado, Bravo Fatango. Objeto 6749, Recife agora na frequência 1251, alternado no 3325. 251-3325-6749.